Era noite de São João e eu saía com meu irmão, de bigode de rolha e chapéu novo em folha, brinco, ringue, alpargata. Toda noite de São João eu sonhava em pegar da mão de uma prenda bonita, com vestido de chita e Maria Chiquinha. De uma prenda bonita, com vestido de chita e Maria Chiquinha. Soltando um foguete, pulando fogueira, era noite de São João. Soltando um foguete, pulando fogueira, era noite de São João. Toda noite de São João a quermesse era um festão, bandeirinhas no arame, de papel celofane, pau de sebo e de fita. Era noite de São João e depois de comer pinhão, vinha pé de moleque, puxa, puxa um pileque de caninha ou de quentão. Vinha pé de moleque, puxa, puxa um pileque de caninha ou de quentão. Soltando o foguete, pulando fogueira, era noite de São João. Era noite de São João, cordeona com violão, esquentavam as moças e eu nesse bate-coxa não podia me segurar. Toda noite de São João eu voava que nem balão, namorava as estrelas que são primas terceiras e afilhadas de São João. Namorava as estrelas que são primas terceiras e afilhadas de São João. Soltando o foguete, pulando fogueira, era noite de São João. Soltando foguete, pulando fogueira, era noite de São João. Vocês, soltando foguete, pulando fogueira, era noite de São João. Pulando o foguete, era noite de São João.